back your homes or restore your dead to life. But perhaps I can give you justice in the name of our king. Estamos começando mais um Ultra Fest sobre Game of Thrones. Eu sou o Nan Notícias e junto comigo os padrinhos do Casamento Vermelho. Guilherme. Vegeta. Winter is coming. A pergunta é por aí mesmo. Vegeta, você que não leu os livros, descreva a sua reação durante a principal cena de honra, durante o Casamento Vermelho. Ah, isso que é o Casamento Vermelho. Tá explicado. É. Tá explicado por que é vermelho. E. Guilherme, fala aí, cara. Eu não quero falar disso, não. Winter is coming. Só como sensações iniciais, eu diria que representa muito bem o que é a pessoa ficar em estado de choque. Eu acho que uma pessoa em estado de choque na vida real, acho que ficaria muito semelhante ao que você experimenta quando tá lendo isso no livro, ou quando tá vendo no seriado. Que você fica tentando desacreditar que você está vendo aquilo, sabe? Não, isso não aconteceu, velho. Não pode ter acontecido isso, sabe? Uhum. Eu acho que sim, é mais sim. Ou menos isso, sabe? Porque uma pessoa em estado de choque fica tentando desacreditar que uma tragédia acabou de acontecer, sabe? Não consegue processar. Acho que foi mais ou menos a mesma coisa. Assim. Não sei se vocês viram há algum tempo atrás, quando. Acho que foi quando traduziram o terceiro livro, né? Veio um quadrinho, uma tirinha, onde mostrava uma pessoa lendo o Tormento de Espadas. Quando chegava no Casamento Vermelho, saía George Martin debaixo da mesa e dando um susto na pessoa. Ah! Você viu esse quadrinho já? Não. É bem aí. É isso aí. É por aí. Mesmo. Mas agora, a outra pergunta que eu faço nessas considerações iniciais é: o George Martin deve odiar o Tony Stark? Deve odiar, porque, cara. Porque, primeiro, que ele é fã da Marvel, a gente sabe, né? Mas ele se dedicou a construir todo mundo onde tem uma família de Stark, onde todo mundo acha essa família maneira, e ele vai matando um por um da pior forma possível. Winter is coming. Assim, eu tô de cabeça quente. Talvez eu não faça isso, não. Mas eu tô tão mal com isso que eu acho que eu vou atrás dos spoilers, sabe? Eu não quero mais saber, não, cara. Não, segura. Tô falando sério. Tô falando sério. Parece absurdo, mas é sério. Eu não quero mais saber, não, cara. Segura que acho que no episódio que vem, eu acho que dessa vez eles vão quebrar a tradição deles e acho que no episódio que vem já vai ter mais plot twist ainda. Cara, a única coisa que eu quero é que o amigo do Barry que chegue ali na casa do Faye e comece a rezar, meu. Isso que eu quero. Winter is coming. Antes da gente chegar nesse momento fatídico do Casamento Vermelho, vamos fazer uma passada rápida sobre os outros pontos que aconteceram e que acredito que serão os pontos importantes do próximo episódio, né? Os pontos que estavam na TV, né? Primeiro, da Dani, né? Quando ela conquistou a cidade, né? Já comentando sobre isso, então, Guilherme. Totalmente excelente a cena dos três lá lutando. Muito bacana. O Grey Worm mostrando aonde que veio com a técnica dele com a lança. Ficou muito foda, né? A cena de combate foi muito divertida. Porque são três tarefas lutando com três estilos diferentes, sabe? Então ficou legal, assim. Ah, cara, eu vou te falar que esse episódio foi... É um misto de emoções. Foi a melhor luta que eu vi, assim, sei lá, desde Senhor dos Anéis. Que foi muito legal, que deu pra ver os estilos diferentes do cara, dos caras, sabe? O Grey Worm, ele é todo, assim, disciplinado, né? Fazendo aquelas manobras lá com a lança. O Dario é mais brutal, sabe? Só simplesmente dando navalhada lá com aquela espada de Dothraki dele lá. Enquanto o cavaleiro lá, o Sor Jorah, ele é mais pesadão, sabe? Que é cavaleiro medieval mesmo, com armadura pesada. Uhum. Eu me senti como se eu estivesse assistindo alguém jogando durante essa cena. Uhum. Passa primeiro o camaradinha, aí vem aquela cena assim, gol, gol, gol, gol, aí eles vão andando, aí entra, aí vem os inimigos, aí eles batem, aí passa um tempinho, aí chegam mais inimigos pra eles baterem, aí eles andam. Gary Ondas, né? Winter is coming. Ah, é, e o friend, e a cara de o friendzone lá foi intenso, né? Foi, cara. O cara chegou todo sangue na cara lá, e quando a Daenerys perguntou, cadê o Dario Naharis? Ele ficou com a maior cara de idiota da face da Terra. Foi mesmo, eu nem percebi, cara. Eu percebi no comecinho, quando ele foi ali pra de trás da Nerys pra apontar pro mapa. Ali o Jorah, ele aconteceu alguma coisa ali com ele. Não, dá uma olhada. Não, depois se quiser, volta. Não precisa ver o Casamento Vermelho, não. Vê só essa parte. dá um print screen da quando ela falou do Dario narrar sobre o Dario quando ele tá lá todo sujo de sangue, velho. Ele faz a cara mais imbecil de todo mundo, tipo, hã? Sabe? Chega a ser engraçado. Aham. Uhum. Cara, eu tô muito desanimado. Continua aí. Que isso, velho? A vida é bela. Nem a porra do filme A Vida é Bela é bonito. Winter is coming. Mas... Fala. Fernando, manda umas imagens aí de bebês, hipopótamos, unicórnios. Não fale bebê, não. Não fale bebê, não fale bebê. Ai, ai, cara. Eu vou te dizer uma coisa, né? Teve até gente que leu o livro e ficou surpreso com algumas coisas que aconteceram no Casamento Vermelho. Mas, enfim... Passando mais uma vez para aquele assunto menos importante, que se diz a respeito a Jon Snow, teve a cena ali do momento, o ponto de encontro, né, entre o Bran e o Jon. Uhum. E eu sinceramente achei aquela cena bem bacana, bem montadinha e tudo, bem explicativa, porque tinha coisas que não no livro talvez, se fosse passado realmente igual o livro, no seriado não ficariam explicados, para deixar mais exato. Então, o que vocês acharam aí, Vegeta? Quando o Bran toma conta da mente do Hodor, né? Uhum. Tipo, primeiro... Hodor usou confusão, Hodor está confuso. Aí ele dá uma ordem, Hodor, pare! Aí ele, Hodor está confuso, não consegue obedecer. Aí ele, foda-se, eu vou usar o Game Shark. Aí ele entrou ali. Foi, cara, foi muito legal aquilo dali. E o Bran é ruim, hein? Ele pegou o lobo, usou o lobo e ficou na jugular do cara lá, mastigando o jugular do cara. Porque ele vira lobo mesmo, velho. Ele fica na mente do lobo, ele... Uhum. Não é uma coisa assim... Eu estou na mente do lobo, mas eu sou completamente humano, sabe? Quando ele entra no lobo, ele pega os instintos do lobo também, sabe? Entendi. Ah, então, eu gostei dessa cena, cara. Eu gostei e... Teve o filho da puta lá do Piratas do Caribe morrendo finalmente. Chato, cara chato. Gostei, cara, gostei da cena. Mas falando exatamente sobre ele, né? Uma das coisas dessa cena que eu achei assim, eles deram uma enfodecida no Bran, né? Porque no livro, outros wargs tentam, né? Não mostra nem exatamente conseguindo, mas eles cogitam a ideia de deslizar. É como uma coisa considerada proibida pra eles, mas eles sabem que se forçar, talvez consiga deslizar pra mente de uma pessoa, não é isso? Uhum, mas eu acho que, sim, é verdade, eles conseguem. Eles falam que isso é uma abominação, né? Não se deve fazer. Mas eu acho que, por mais que tenha usado esse ponto pra falar que o Bran é diferente, mas acho que no final é a mesma coisa, porque tanto no livro quanto no. Tanto no livro também é demonstrado que o Bran é um org muito mais poderoso que a média. Então eu acho que, no final das contas, eu acho que tá mostrando dando a mesma ideia. Sim, que não. O Bran, ele é um org epic level. Winter is coming. Eu achei bom finalmente ver o Jon Snow lutando, né? Porque você vê que é bom aqui. Porque uma coisa que a gente esquece é que, apesar dos pesares, ele é realmente um bom lutador, sabe? Apesar de não mostrar com muita frequência. Você vê que ele deu de frente lá contra uns dois ou três selvagens lá com relativa facilidade, matando eles. Não sei como ele se daria contra o Tormund, mas também ele ficou lá segurando a Ygritte, né? Uhum. No final eu achei bacana. Então, tipo, foi a cena assim, legal. Vocês não ficaram com a impressão de que, apesar de tudo, o próprio Tormund não queria lutar com o Jon? Eu acho que o jeito que a cena foi pintada é que é diferente. Porque não são só duas posições. Não é Patrulha da Noite versus Selvagens. Tem o Tormund, ele parecia que ele gostava do Jon, ele achava o Jon bacana. Mas ele é selvagem 100%. E o Orel, o cara do Piratas do Caribe, ele odiava o Jon Snow. Então, assim, quando eles falam assim que o Jon Snow, ele... Ah, o fato dele não tá querendo matar o carinha quer dizer que ele é um corvo? Isso é mais incitação do Orel, que tá querendo uma desculpa pra matar ele. Então, assim, se chegasse nos finalmente de que o Jon Snow tivesse que admitir que sim, eu sou um corvo, eu acho que o Tormund ia lutar contra ele, sim. Queria perguntar pra você, que leu o livro, como foi a sua reação no momento em que começou a tocar Reigns of Castamere? Assim, a cena assim, apesar eu já tava preparado e eu já estou em paz, vestido escrito do Martin, né? Então, assim, falando de chocado, não fiquei, nem um pouco. A sensação que eu tive foi mais assim... É uma sensação mais agridoce, mesmo sentido que isso foi uma consequência dos atos mesmo deles lá. Tipo, eles estavam caminhando pra essa situação. É quase como assim, o Robb Stark, ele tava fadado desde muito tempo a terminar a tragédia, e todos os passos dele... Desde o começo da guerra foram em direção a essa tragédia. Não teve o fator surpresa, né? Ou o fator de revolta que a maioria das pessoas sente nesse momento. Pô, cara, mas quando aconteceu assim, que tu leu? Quando tu leu a parada, assim, tu se chocou, né? Não, foi mais. Tipo. Foi mais ou menos que nem esse pequeno começo, assim, tipo. Isso aí não pode ser acontecer, né? No final das contas, o cara vai se salvar de alguma maneira, né? Tipo, tava falando pra mim mesmo enquanto eu estava lendo, sabe? Uhum. Depois, não vai salvar, não. É, acabou aqui agora mesmo. Mas isso que é a sensação horrível, porque você sempre tem a sensação, é o costume nosso, né? Na leitura, a gente ter a sensação de que o personagem irá se salvar, de alguma forma. Largando um pouquinho o lado emocional, tem várias reflexões que você pode fazer nessa cena. A primeira delas que eu faço é com relação à própria escrita do Martin. E por que ele é tão surpreendente? Porque a gente foi doutrinado com desenhos de sábado de manhã, revista em quadrinhos e tudo mais, que o herói sempre vence, sabe? E não só herói sempre vence, mas existe uma honradez tanto de vilões e de heróis, que assim, quando o vilão vence, ele não mata o herói, ele aprisiona o herói, sabe? Uhum. Esses tropes de desenho de sábado de manhã, que tudo é muito seguro, sabe? No final das contas, nada acontece de errado. O He-Man vence o esqueleto, mas o He-Man, no final das contas, salva o esqueleto. Ele não deixa ele morrer, sabe? Esse tipo de coisa. Eu entendo por que elas são assim, mas elas viraram um clichê tão grande na produção de mídia que quando você faz uma coisa realista, ela é diferente, sabe? E é assim que acontece mesmo. Quando o vilão pega o herói, ele mata o herói. Porque ele pegou, ele está sob a mercê dele, é isso que ele faz. Ele não amarra ele no chão e deixa um laser passando lentamente para que ele eventualmente vai cortar o cara. Não, ele mata logo uma vez. Então, essa já é a primeira reflexão. Winter is coming. Vocês viram, né, que no começo apareceu lá o pão e o sal, cada um provando, né? Não tivesse ficado claro, até o Frey falou, né? Ah, então vocês são meus convidados, né? Tipo, falou assim, vocês estão sob a minha proteção. Que esse negócio, tipo, que nem eu falei, que é a mesma coisa que aconteceu com... Só que ao contrário, com os Patrulheiros da Noite e o Craster, que eles quebraram o direito de hóspede, né? Só que aqui, quem foi... Foi lá foram os hóspedes que quebraram e nesse caso foi o hospedeiro, né? E... Tem dois pontos. Primeiro, tem o ponto de efetivamente místico da coisa, né? Que se realmente existem deuses... esses deuses vão amaldiçoar eles, né? De alguma maneira. Mas mesmo se não tendo essa coisa de misticismo, de deuses e tudo mais, com um aspecto moral dentro da ordem do mundo, só isso já é um impacto muito grande. Porque pense aqui comigo. No mundo das crônicas de Gelo e Fogo, né, Bruno? Você tem que garantir de alguma maneira que as pessoas não vão se matar na primeira oportunidade. Tem que ter um nível básico de civilidade, de honradez, por assim dizer. E o Frey quebrou esse nível básico. Ou seja, ele é a escória da humanidade. Exatamente. Se ele não for amaldiçoado pelos deuses, com certeza ele vai ser amaldiçoado pelos outros homens. Sabe? Esse é um ato que não vai ser esquecido. Não vai ser esquecido pelo Norte, porque o Norte se lembra. Exatamente. Essa frase será falada novamente. Winter is coming. E eu acho que esse é o mesmo erro que, claro que muito menor, né, muito mais atenuado, que é o da Daenerys. Que eu já falei em outros episódios, que a Daenerys não respeita a diplomacia. Eu acho que a Daenerys foi muito mais justificada, no sentido que ela está abertamente entrando em conflito com outro. Não é uma traição. Mas ela, da mesma maneira, ela ignora os níveis básicos de civilidade, de conversação. E eu acho que isso vai ter volta também. Só que no caso do Frey, eu acho que vai ser 10 mil vezes pior, porque mesmo ele estando sob as graças do Lannister, tipo, nenhum outro cara que soube dessa história vai olhar dos Frey como sendo bons ou justos. É que não. Diga. Frey e Bolton. Frey e Bolton. A gente tá falando direto do Frey aqui, mas os Bolton tem tanta culpa nisso, né? Ele que deu a facada final. Exatamente. É que nem o Jaime, né? Como regicida. Por mais que ele tenha sido da Guarda Real, o Robert Baratheon ter perdoado ele e ele continuado da beleza, ele ficou marcado pro resto da vida dele como regicida. A gente vai acontecer a mesma coisa com os Frey e os Baldur. Por mais que Lannister fale, não, eles são honrados, eles são beleza, eles estão conosco aqui. Ninguém mais vai achar eles uma casa respeitável. Ninguém mais vai querer fazer acordo com eles, né? Ninguém vai querer, porque, lembra, o casamento vermelho vai ficar na história. Tipo, vocês fizeram isso, sabe? Vocês são maculados, vocês são amaldiçoados, sabe? Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que, como eles eram meio que invisíveis, pelo menos isso agora dá eles um marco na história, cara. Acho que isso nem é prejudicial. Eles eram, sabe? Qualquer coisa. O Frey da Travessia, né? O próprio nome deles já indica, né? Como o forma como eles eram chamados, né? Os Frey da Travessia. Eles só que estavam no caminho ali, né? Só se lembrava dele porque você tinha que passar do norte pro sul e do sul pro norte. Winter is coming. Vegeta, descreva a sua reação durante o casamento vermelho. Eu consigo dividir isso daí em choques. O primeiro choque é quando esfaqueiam a mulher do Robb. Exatamente. O Martin, ele é tão filho da p*** que ele matou o Ned Stark duas vezes. Ele conseguiu matar dois Ned Starks. O segundo choque é quando o Robb levanta daquele jeito e vem o Bolton e dá aquela facada e ainda fala uma piadinha, cara. E o Robb cai daquele jeito ali. Aquele cara é bom ator, aliás. Ele cai daquele jeito ali, cara. E pra uma mãe ver uma cena daquela. E aí o terceiro choque, que é tudo junto. É a Caitlyn cortando a garganta da mulher do Frey. E aí, tu sabe o que é que vai acontecer, mas eles deixam, tipo, uns quase 10 segundos ela chorando ali. E aí vem um cara e corta a garganta dela. Cara, que horror, cara. Foi uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. Sério mesmo, assim. E uma até uma interessante da parte da Caitlyn, que eu achei interessante, porque a reação dela foi drasticamente diferente do livro. No livro, ela corta o garganta de outro carinha, Frey lá, mas ela corta o garganta de um jeito. Isso não é tanto problema. Mas no livro, ela enlouquece com pesar mesmo, sabe? De ver todo mundo morrendo. E ela se estraçalha, sabe? Ela arranca cabelo, ela arranha a própria cara, sabe? Ela fica totalmente louca por causa disso. E nesse ponto aí, eu achei até interessante, porque até parece que ela nem sentiu a garganta dela sendo cortada. Quase como ela tivesse morrido antes, sabe? Como se fosse um alívio, cara. Como se fosse um alívio. Tipo, ela já tinha morrido quando o Robb morreu, sabe? Uhum. Tipo, o filho dela morreu, a família dela toda morreu, tipo, acabou pra ela, sabe? Não interessa mais nada. Aí, tipo, só veio o cara lá só pra oficializar o fato de ela estar morta e cortou a garganta, sabe? Mas ela nem tinha ligado. E eu até achei interessante. Eu achei que se eles fossem fiéis ao livro e mostrasse a Caitlyn ficando doidona e se estraçalhando, eu achei que ficaria exagerado. Não ia funcionar bem na tela. Então eu achei legal que eles fizeram de maneira diferente. É. Apesar de que era, pegando os costumes medievais, seria mais natural naquela época a atitude do livro, né? Mas não ficaria bem na tela, isso é uma verdade. Eu não sei se é com os costumes medievais ou a literatura medieval. Porque em literatura medieval nós temos exemplos assim, de mulher, quando ela fica tomada pelo pesado, ela se estraçalhar. Isso eu já vi pelo menos em alguns poemas medievais tem isso. Acho que é um mote corrente. É um trope medieval. É, seria. Então, eu acho que dentro, no contexto assim, medieval, acho que talvez sim, até faria sentido mesmo. O Martin não está inventando isso realmente tem. Mas, assim, eu acho que na hora lá, eu acho que fica muito esquisito. Voltando à parte da cena, enquanto no livro a gente tinha um hobby, né, um Robb Stark, que eu poderia muito bem chamar de Robb Tully, mas Robb Stark, ele tem uma presença muito mais mística, né, porque a Catelyn vê aquela pessoa que era, é a visão da Catelyn que a gente tem, né, que era um garoto e de repente ele era um rei, ele se comportava como se fosse um rei, ele tomava decisões de rei, e você sempre via ele como o cara que vai quebrar todo mundo. Uhum. Né? E aquele momento é a queda do Robb, literalmente, né? Você vê ele perdendo tudo. Enquanto no livro, enquanto na série, a gente tem já o Robb muito mais próximo. A gente vê ele passando dificuldade, vê os problemas morais dele. A gente acompanha um pouquinho dele separado da Catelyn. Então, o que eu senti foi o momento meio que de sublimação dele. Naquele momento em que ele viu perdendo tudo, né, teve muita gente que reclamou, por que ele foi na direção da mulher? Acontece que tudo que aconteceu girou em torno dela, né? Poucas pessoas pararam para pensar nisso, né? Uhum. Ele perdeu o norte, né? O norte não, mas ele perdeu a guerra por causa daquela mulher e estava esperando um filho daquela mulher, né? Uhum. Que também tinha acabado de morrer naquele momento. Então, ele se arrastar na direção dela demonstra bastante isso pra mim. Foi uma parte bem poética, até se dizer, se pode se falar alguma coisa de poética naquela cena cheia de sangue e gente morrendo. Winter is coming. Por fim, quando ele levanta e a Catelyn tá lá implorando pra ver se consegue tirar o Robb de lá, não, meu filho fica vivo, meu filho dá um jeito de tirar ele. E ele olha pra ela, pra mim foi aquele momento que assim, que ele, tá bom, vou morrer. Né? Sublimou-se, né? Passou, já passou, deixa pra lá, não importa o que aconteça mais, vou morrer. Né? Estou bem com isso, né? Estou bem resolvido com isso. Pra mim, ele teve um momento muito mais de apoteose do que de queda, né? Na série. Isso eu achei interessante. No livro, eu não consegui sentir essa elevação dele igual eu consegui sentir durante a série. Winter is coming. Ao redor disso tinha a Arya e o Clegane, né? E Game of Thrones consegue fazer uma coisa comigo que eu acho que nenhuma obra consegue, que é, tipo, o cara que empurrou um moleque de cima de uma torre e deixou ele paralítico, hoje, esse cara é um dos personagens que eu mais gosto. Tem algo de errado comigo, mas o Clegane é um cara que matou uma criança lá na primeira temporada, e agora ele tá saindo um cara muito bom, cara. Ele salvou a Arya ali. Eu não sei quais são as intenções dele, na verdade, né? Vocês é que sabem. Mas... Não, eu também não sei. Por enquanto, pra mim ele, tipo, matou a criança, cara, acontece merda, tanta merda lá, cara, que você não é o pior de todos. Quando coloca em perspectiva, matar uma criança em Westeros, tá tranquilo, cara. Nossa, que merda, mas, né, velho? Se você reparar, desde as atitudes dele com a Sansa, eu acho que ele é uma pessoa muito conflito consigo mesmo, o cão. Sim, né? Ele podia ser muito pior, cara. Exatamente, né? Ele não é o Montanha, né? Olha o irmão dele. É, eu acho que esse é o problema, velho. A gente não tem a perspectiva montanha. Ele já aparece pouco nos livros, mas ele aparece menos ainda nos seriados. Acho que o pessoal não tem a noção verdadeira do quão psicopata o Montanha é. Sabe? Perto cara, dele... Partiu um cavalo com um golpe de espada. Porque o cavalo foi mal durante a disputa de justa. E também, mais uma coisa, no cerco, no saque de Porto Real, quando eles tomaram lá o reino do Aerys, o Montanha matou e estuprou a esposa do Rhaegar. E esmagou a cabeça do filho dela na parede porque ele estava chorando. Exatamente. E atrapalhando ele a estuprar ela, né? Por consequência. Uhum. Tá vendo como o Clegane é saudável? O Sandor Clegane? Ele é um cara saudável. O irmãozinho mais velho dele que também... Pô, cara, o cara com a influência de merda dessa, cara queimada, ele tá se saindo muito bem, cara. É, o irmão dele tinha 14 anos quando esfregou a cara dele na brasa, né? Eu não sei por que eu comecei a assistir esse negócio, cara. Tem arco-íris e flores e... Eu vou assistir o Hobbit daqui a pouco pra dar um equilibrado no universo, cara. Eu só vou dizer que vai melhorar e piorar, né? Porque vai melhorar algumas coisas, né? Mas tem outros pontos que vão piorar. Apesar que muito já mostrou, né? Que o Theon, né? Que a gente só descobriria lá na frente do que aconteceu com ele. Já tá sendo mostrado aí a duras penas de todos os espectadores. Mas tem muita coisa ainda. E muita coisa que fica subentendida. Que eu não sei como que eles vão passar na série que... Você fica de cabelo em pé, cara. Winter is coming. Mas é isso aí, galera. Então, aqueles que quiserem demonstrar a sua insatisfação com o mundo, pode entrar em contato conosco através do nosso Twitter. Assinem o nosso feed, nos acompanhem aí a nossa saga, que está encerrando agora, né? A saga do UltraFest sobre Game of Thrones. E retornaremos com o UltraCast sobre nossos assuntos cotidianos, de mundos de fantasia, ficção científica e outras coisas mais. Então fica aí o contato, esperamos a participação de todos e paz no mundo. Até mais. Até mais. Falou. Falou.